Olá, boas! Estamos começando mais uma edição do programa Prediletas da Casa. Eu ia dizer Lixeirinha, estou acostumado lá com a minha rádio antiga. Eu tinha um programa chamado Lixeirinha. Mas eu vou acostumando, com o tempo eu vou me familiarizando e pegando isso espontaneamente. Novidades para o programa, além do repertório exclusivíssimo que você só ouve aqui, né? Temos vinhetas novas para rodar aqui durante a programação da rádio. E temos novos colaboradores também. Logo, logo a rádio vai estar bem movimentada. Vocês vão perceber isso. E vocês aguardem e verão. Não é verdade? Então, eu separei aqui algumas músicas e, como vocês sabem, prediletas da casa, como o nome, próprio nome já sugere, são prediletas da casa, né? Eu vou selecionando aqui algumas músicas de alguns discos que eu ouvi recentemente e eu acho que, ou não tão recentemente assim, né? Ou bem antigamente, enfim. E vou botando aqui, selecionando e colocando aqui para vocês ouvirem. E dando as informações de cada música, cada disco, à medida do possível. Tem coisas também que eu descubro meio que no chute, assim, né? Mas tudo bem. E a gente começa o programa com Brian Eno. Eu lembro que semana passada a gente tocou David Byrne aqui no programa. E a gente vai abrir com Brian Eno nessa semana. Eu costumo associar os dois porque, por uma razão não muito específica assim, são dois grandes produtores, claro, né? E além disso, eles meio que fazem parte de uma panelinha no bom sentido, uma panela aberta, né? Que teve seu apogeu lá no fim da década de 70, começo dos 80, assim, no pós-punk e tal. Eu posso estar falando asneira, né? Muito provavelmente estou. Mas é isso. Então a gente começa o programa com Brian Eno e a faixa Bone Bong. Música muito boa, de um disco chamado Another Day on Earth, de 2005. E espero que gostem. Só um minutinho que eu vou selecionar aqui a música. Tudo meio fora de ordem, tudo bagunçado. Talvez eu seja até meio proposital, assim. Mas vamos lá. Fiquem com o Brian Eno e daqui a pouco a gente volta, não saiam daí. Opa, opa, opa, opa, errei, pra variar. A faixa certa é essa. Sim, agora foi. A gente já volta. My body so thin, so tired, beaten 4 years, plowshare to bomb so hard. Dusty, so dry. Buildings pushed over. Lives heaped together. Young girls dreaming of beautiful deaths. Pop star pictures above. above their heads. Troops. Everything stolen except my bones. Now I am only bone. I waited for peace. And here is my peace. Here in this still last moment of my life. Oi, estamos de volta com o programa Prediletos da Casa, aqui pela sua rádio Radinho, pela sua Radinho ou pelo seu Radinho. Olha só, agora sim, né? Parece que tá fluindo mais, né? Porque será? Eu fui tomar um Gardenal ali e já voltei. Enquanto tocava Brian Eno aqui com a faixa Bone Bomb, espero que tenham gostado. E eu não sei se eu disse no primeiro aqui agora atrás, ali atrás, mas a gente tá com equipamentos novos. Percebem que tem uma melhoria na qualidade. Pouca coisa, mas já é alguma coisa, né? Aqui é tudo muito simplesinho, assim, né? Assim como tem que ser, talvez. E... tá. Então, agora a gente vai ouvir uma música chamada Emotion Mode, de Guillaume Cliché. É um disco muito... inacessível, assim, pra gente ouvir aqui na rádio, talvez. Apesar que, né, essa rádio aqui é propícia pra isso. Mas esse disco, ele bate recordes, assim. E eu escolhi a faixa mais powerful do disco, talvez, pra gente ouvir aqui, que é a faixa de encerramento do disco, que é essa Emotion Mode. Esse disco é de 2014 e ele se chama PC Modelli, não sei como é que pronuncia isso. Tem uma capa muito bonita. Guillaume Cliché. Eu descobri numa rádio chamada Earwaves, que é uma rádio. É uma ramificação da Som FM. Se ramifica por várias rádios bem específicas, assim. E essa rádio especificamente é sobre música experimental e tudo mais. Assim como uma radinho, né? Tá sendo, digo, na programação padrão dela, enquanto não tem esses programas temáticos dos colaboradores. E não sei se eu já disse também, a gente tem vinhetas novas, logo logo vocês verão. Mas se eu já disse, eu repito. E tá, vamos de som, né? Espero que gostem. É uma coisa meio... recortada, né? Parece samples, ao mesmo tempo tem uma programaçãozinha insistente, assim, num acorde que fica repetindo o tempo todo. Eu não sei muito bem se é isso. Ouçam vocês e tirem suas próprias conclusões, tá legal? E daqui a pouco a gente volta com mais Prediletos da Casa. Não saia daí. Opa, opa, errei pra variar. Não era esse deck, não. Mas agora vai. Oi, voltamos com Prediletas da Casa aqui na Radinho. E vocês ouviram Guilherme Cliché, Emotion Mode. Espero que estejam vivos ainda aí, que não tenham entrado em curto-circuito, né? Eu lembro que a semana passada eu falei da dança mental. Para quem não viu o programa, a dança mental era a maneira de dançar mentalmente. Você pensaria, colocaria o maior número possível de pensamento na cabeça, pensaria todos esses pensamentos ao mesmo tempo, e assim estaria dançando um balé dos bons. Agora então vamos de uma coisa que é completamente oposta ao que tocou agora. Vou ouvir uma música de Andy Summers. Não sei quem é Andy Summers, nem quero saber também. Música dele chamada Weird Nightmare. Eu ouvi esse disco é muito ruim. Eu não gostei muito desse disco, não gostei nada desse disco. Mas essa música me chamou em especial a atenção. E tem um vocal de mulher assim, muito bonito. E é um jazz, né? Uma baladinha jazz sensual, sexy, né? Então a gente vai simular uma sensualidade aqui. Todo jazz, a maioria dos... esses smooth jazz, né, são bem sensuais. Uma das características, né, das baladinhas jazz, especialmente dessa categoria aqui. Então vamos de Andy Summers com Weird Nightmare, uma faixa do disco Peggy's Blues Skylight de 2000, tá bom? E daqui a pouco a gente volta com mais Prediletas da Casa. Não saia daí. Weird Nightmare. You haunt my every dream. Weird Nightmare. Tell me, what's your scheme? Can it be that you're a part of a lonely, broken heart? Weird nightmare. Why must you torment me, weird nightmare? Pain and misery in a heart that's loved and lost. Take away the grief you've caused. Turn in fright with the fear that I'll live it all again in my dream. You're there to haunt me when you say he doesn't want me. I've been hurt, do you? Take away this dream you've born, weird nightmare. Mend a heart that's torn and has paid the price of love a thousandfold. Bring me a love with a heart of thank you. Diretos da casa, aqui na Radinho, Radinho, Radinho. No Radinho, na Radinho, a gente tem que decidir isso ainda, né? Mas eu vou fazer uma reuniãozinha com os colaboradores pra gente chegar nesse consenso. E não se preocupe. A gente ouviu, então, jazz, né? Pra quebrar um pouco o clima. Quebrar o clima não, né? Pra sair um pouco... Eu acho que uma das características da Radinho é essa, né? É a de não se direcionar apenas para um lugar, né? Mas abrir mais, assim, e, tipo, o inusitado é sempre bem-vindo e faz parte, assim. É claro que quando tiver que ser específico, vai ser específico e tudo mais. Mas eu acho que essa ideia de infinitude, né? Porque também é, o conteúdo que eu tenho aqui para passar para frente, de músicas especialmente que tocam na programação rotineira e padrão da rádio, já passou de 300 horas, assim, sem repetir, né? Então, e vai aumentando, aumentando, aumentando. Então, não sei se isso dá... anos ou década, né? No singular, vamos por décadas também já é demais, né? E essa é uma das características, né, da rádio, é isso que deixa a rádio ser tão, tão especial assim, quanto parece. Tô brincando, gente. Um pouco de humildade também é bom aqui, né? Mas tudo é feito com paixão e com coração, e isso que faz o diferencial. Meu Deus, esse jazz aqui não me fez muito bem, não, eu acho. E vamos mudar então de novo da água pro vinho, né? E agora eu vou tocar aqui pra vocês uma música de Cecil Lauter, chamado Pop Electronic número 1. É de um disco que tem todas as faixas que chamam Pop Electronic, já vai, aí vai mudando, número 1, número 2, número 3. Eu conheci essa semana mesmo, uma das audições recentes, que ficou marcado aqui, que me chamou muita atenção. Eu, conversando com o Johnny, um amigo que inclusive tem dois programas aqui na rádio, ele disse que é tape music, né? Eu não sei muito bem o que é isso. Sei que é coisa daqueles compositores da metade do século passado, né? Tipo Stockhausen. Uma coisa que a gente não abrange muito aqui na rádio, apesar de abranger muito música experimental e contemporânea e tal. Mas é um ritmo. Tem um ritmo bem vibrante, né? E esses tapes, assim, eu não sei o que é isso muito bem, né? Pra mim é tudo sintetizador, né? Mas eu sou um leigo nesse assunto. Bom, como de costume, né, vocês ouçam e tirem suas próprias conclusões. Meu Deus, tô gaguejando, hein? É nervosismo, eu tô meio tímido ainda, mas com o tempo eu vou me soltando mais. E é isso aí, eu volto daqui a pouco. Espero que gostem. Não saiam daí. Radinha. Prediletos da casa, aqui na Radinho. Eu sou o Rei Arthur. E a gente ouviu Cécile Lauter. Não sei como é que pronuncia isso. Nem quero saber. Tô brincando, quero sim. Se alguém souber. Cécile Lauter, com Pop Electronique número 1. E esses discos que se dizem é de 1969. É bem, né, ahead of their time, assim como muita coisa que a gente vai estar acostumado a ouvir. E, então agora a gente vai ouvir uma... Eu não sei se eu chamaria isso de progressivo, acho que não, mas eu não sei também por que, que me vem progressivo na cabeça. Progressivo, às vezes, também pode remeter àquela, né, aquela coisa maçante, assim, de instrumentistas e tal. Mas não é um progressivo desse tipo aqui, é um progressivo mais festivo, vamos dizer assim, mais... sei lá, mais... como é que é a palavra? Alegórico, né? De um disco chamado... Ah, eu não sei o nome do disco aqui, gente, que tá em caracteres japoneses. E o nome da faixa é Skating Ring de Guernica, Guernica, né? Eu descobri no anos e anos e anos atrás, assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei apaixonado por esse disco, assim. Depois eu parei de ouvir, depois eu fui reouvi-lo e achei que essa música caberia aqui nesse programa. Skating Ring de Guernica. Espero que gostem, porque daqui a gente volta, não sai daí! Radinho. Prediletas da casa, eu sou o Rei Arthur. Espero que tenham gostado de Guernica. Eu acho que foi a música mais esquizofrênica que a gente já tocou aqui nesses dois programas até agora. Agora eu quero tocar aqui uma música muito boa de Hans Reichel, chamada Lorão, não sei como é que pronuncia também, que é de um CD que eu ganhei de um amigo, chamado, não o amigo, né, mas o CD, Grave Chords, Whirlies e And Pyrophones, que é um, vem um livro muito bonito aqui, todo ilustrado, contando detalhadamente os detalhes de cada instrumento musical, Experimental Musical Instruments. E é um livro que foi Forward by Tom Waits. Eu não sei o que é Forward, deve ser, como chama? Prefácio, né? E vem um CD, vem esse livro contando dos instrumentos do CD, né? São instrumentos construídos, né? Desde o theremin lá da Clara Rockmore, até coisas mais esdrúxulas, assim, tipo um instrumento que é um monte de buzina, outro que é um sofá, que a mulher deita assim em cima do sofá e vai modificando as frequências, os timbres e oscilações. É muito interessante, viu? E essa música que a gente vai ouvir aqui é... Vocês vão perceber que tem um instrumento todo excêntrico aqui na música, uma sonoridade toda especial. Deve ser esse tal do Lorão, né? Então vamos conferir isso aí. Lower Lorão. Upper o quê? Ah, desculpa, gente. Upper Lorão. E daqui a pouco a gente volta. Vamos sair daí. Thank you. Diretos da casa, aqui no Radinho, ouvimos Lower Lorem, de Rachel Hans, né? E agora, ainda temos um tempinho aqui, vamos de música bonita, muito bela. Eu acho que é o que eu coloquei aqui, assim. É que é muita coisa, é muito nome, pode ser que não seja nada disso. Pode ser, eu confundo muito uma coisa com os Steves e Josephs e Vincos e Steve, outros Steves aqui aparecem, Sacanas e Randes e Andes e etc. Randy com Andy é fácil, né, de confundir. Mas é uma música, eu acho que eu tô certo aqui. É uma música chamada Lover of Paradox, de Steve Beresford. É uma música de um disco chamado Dancing the Line, de 1985. Coisas que a gente descobre aí por aí e que guarda, né, nos nossos corações, nas nossas gavetas. Vamos de som então, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. This is my love affair with paradox. Let the opposites dance that would feed me so well. Let the day embrace the night. Let the rough caress the smooth. Wouldn't you? For their lovers, let the romance live with the practical. For their lovers, wouldn't you? This is my love affair, my food. Isso aí, que música bonita, né? Quanta sofisticação, assim, que coisa boa de ouvir, singela e rapidinha. Então, estamos chegando no fim do programa, eu vou deixar a saideira aqui com vocês. Vamos ouvir Vinco Globocar. É uma peça, né? É um coro misto, na verdade. Um trombone e algumas especiarias eletrônicas, né? Alguns elementos eletrônicos. Essa música, essa faixa é de uma coletânea gigantesca chamada História da Música Eletroacústica, que eu já tentei ouvir inteira, mas não consigo mesmo. Eu tenho uma certa dificuldade de ouvir coisas daqueles compositores, né? Tipo, mais radicais da música contemporânea, né? Experimentavam muito de noises, né? De sintetizadores mesmo, programação e. Digamos que o beabá da música eletrônica. Beabá não, né? Os pioneiros da música eletrônica. Mas isso aqui até que é legal, porque é uma. Um coro, né? Uma orquestra com algumas coisas assim. Trombone e tal. É trombone mesmo, né? E é isso aí. Semana que vem a gente volta com outra edição do programa Prediletas da Casa. Espero que gostem, esperem por novidades. A gente tá repleto de novidades aqui na rádio. Surpresinhas pra vocês. Vocês vão gostar. Tá bom? Continuem conectados, sintonizados. E é isso. Fico por aqui. Logo mais tem mais. Deixa eu ver se eu vou errar aqui agora. Ah, aqui tá certinho. Logo mais tem mais. Até. schreien sich dort die Kinder um Gott, sie schreien sich dort die Kinder um Gott, sie schreien sich dort. Wow!